bateu. Larga esse corno e vem morar mais eu. Se ele te xingou, se ele te bateu, larga esse corno e vem morar mais eu. Cadê aquele sorriso, nega? Cadê aquele batom vermelho? Cadê aquele salto alto? Abra um sorriso, se olha. Larga esse corno e vem morar mais eu. Se ele te xingou, se ele te bateu, larga esse corno e vem morar mais eu. Mortal do Arrocha. Bem, tá na hora de mudar de vida, botar um sorriso na cara, larga esse corno em casa, vem curtir comigo essa farra, bota aquele short curtinho ou uma saída de praia. O fim de semana é comigo, pé na bunda das canalhas. Se ele te xingou, se ele te bateu, larga esse corno e vem morar mais eu. Se ele te xingou, se ele te bateu, larga esse corno e vem morar mais eu. E pra cantar comigo, vem comigo essa fera, Adriano Ferrari. Vem com a Adrianinho assim, ó. Tá na hora de mudar de vida, botar o sorriso na cara, largar esse corno em casa, vem curtir comigo essa farra. Bota aquele short curtinho ou uma saída de praia, fim de semana comigo, pé na bunda desse canalha. Se ele te xingou, se ele te bateu, larga esse corno e vem morar mais eu. Se ele te xingou, se ele te bateu, larga esse corno e vem.